já vi aqui até pelo telefone que tava riscado aqui em cima. É o senhor, seu Albuquerque! Viva, oh, meu Deus do céu! Você me deixa preocupado, não, assim, meu filho! Você sabe que papai. Mas, seu Albuquerque, não se preocupe, não, que papai do céu zela por nós, sabia? Escuta, Barbosinha, cadê aquele debochado daquele jornalistazinha de meia tigela? Ah, o Maurício foi pra São Paulo, só deve voltar amanhã, seu Albuquerque, mas ele deixou aqui, uns assuntos pra tratar com o senhor, sabia? Joga fora esses assuntos, Barbosinha, pelo amor de Deus, meu filho. Ah, por quê? Ele só fala de coisa ruim. Ah, a saúde, seu Albuquerque, tava indo tão bem, seu Albuquerque. Olha. Que beleza. Olha. Mas aquele jornalistazinho só pensa em porcaria, mano. Tá bom. Mas, seu Albuquerque, nós temos que tratar de sérios problemas que afligem os idosos no Brasil, sabia? Que assunto que aflige idosos, o quê, Barbosinha? O quê? Vamos falar de mulher, meu filho. Quem fala de mulher? Que isso, seu Albuquerque? Larga de ser saliente, rapaz. Ah, tá vendo? Vamos falar de coisa séria, seu Albuquerque. Que é isso? O Ministério, ó, por exemplo. Aqui, ó. O Ministério da Saúde vai vacinar todos os idosos do Brasil contra a gripe, pra ver se acaba com essa tosse do senhor, inclusive. Todos uma pinanha. Como assim? Todos é os cularinhos. Ó, seu Albuquerque. Todos menos eu, meu filho. Mas, seu Albuquerque, essa é uma decisão importante, o senhor não pode ficar... Confio neste governo, nem para me dar injeção contra a gripe. Que isso? Você já viu, Barbosinha? O quê? Quanto esse governo me paga por mês, meu filho? É pouco, né, seu Albuquerque? E você acha que eu vou deixar os caras me tascarem uma agulhada? Mas, seu Albuquerque, nós estamos ligando para o senhor justamente para pedir que o senhor, como líder dos aposentados revoltados, participe como exemplo na campanha. Eu não participo. Que isso? É imunda que mamãe beijou o vagabundo e nem o aplica injeção. Olha os termos, seu Albuquerque. Olha! Para com isso! Seu Albuquerque, o senhor sabe muito bem, não se faça de bobo. O senhor sabe filho? Muito bem que a vacina é importante para preservar a sua saúde. Muito obrigado! A minha vacina manda dar na bunda daquele jornalista quando ele voltar de São Paulo. Para com isso, não e diga. Com uma seringa pra cavalo. Não diga isso, seu Albuquerque. Pois bem, eu esperava que o senhor fosse apoiar essa iniciativa, sabia? Você acha que essa vacina, Barbosinha, se fosse boa, o governo ia dar de graça aos aposentados? A saúde. Eles iam todos cobrar e descontar dos meus proventos. Deve ser vacina vencida. Nada de... Que garrucha, não dá pra conversar mesmo. Não, para, seu Albuquerque, olha só.